achei que o amor fosse mole, algo assim feito requeijão. Mas a verdade dura me derrubou no chão. Desde então que eu sofro feito um cão. Mas agora eu sei, e eu não acredito. Me cansei de ter ilusão. Hoje eu sei, só acredito no que já está na minha mão. Eu achei que a vida fosse bela, bela como as damas da Avignon. Mas nesse tempo feio, quase nada é bom. Existe bem mais gente sem bom. Mas agora eu sei, e eu não acredito. Me cansei de ter ilusão. Hoje eu sei, só acredito no que já está na minha mão. Eu sei, e eu não acredito. Me cansei de ter ilusão. Hoje eu sei, só acredito no que já está na minha mão. Mas agora eu